Bom dia, igreja. Gostaria de ler com vocês Salmo 117, que diz: Louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia. Nesta manhã, convidamos a você para esse momento de louvor e estudo da palavra de Deus. Vamos cantar o hino 266 do Hinário Novo Cântico, Rude Cruz. Meu Salvador. Yeah. nome porque, mesmo em dias difíceis, a gente pode reconhecer e crer que o Senhor é Deus e Cristo é o Senhor. Louvamos o Teu Santo Nome pelo privilégio que a gente tem de cultuar o Senhor. Te louvamos, Pai, porque o Senhor se revelou a nós, o mistério foi revelado a nós e hoje nós podemos crer em Cristo Jesus e podemos cultuar o Senhor. Te louvamos, Deus, pelo privilégio que a gente tem, ainda que em dias difíceis, a liberdade que a gente tem de louvar ao Senhor. Deus, ouve a nossa adoração, continua também falando dos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. É sempre, continua sendo uma situação ímpar ter que falar com vocês e anunciar a palavra dessa forma, mas continua sendo um privilégio poder continuar anunciando a palavra de qualquer forma. De qualquer forma. Na meditação dessa manhã, pensando na Páscoa, pensando na ressurreição do nosso Senhor Jesus, eu me lembrei de como a gente aprende nas Escrituras, de como se deve pregar a palavra. E Deus explica na Bíblia que o jeito de pregar a palavra é com a vida e com a voz. Seria hipocrisia aqueles que anunciam com os lábios, mas vivem de um jeito diferente. Seria muito estranho viver da forma correta, mas não fala para ninguém o caminho de salvação. Então, essa harmonia entre vida e voz é o jeito que Deus ensina nas Escrituras, como eu e vocês, a gente deve pregar o Evangelho. E Deus não seria diferente com ele. Ele não deixaria de fazer da mesma forma. Então, ele nos deixou a Escritura, que é a sua palavra, é a sua voz. Mas a criação, creio eu, são os atos, as ações de Deus. Então, são os feitos dele. É a vida. Então, é a prova prática de como que os anúncios que ele fez na Escritura estão de acordo um com o outro. E eu me lembrei, então, pensando na criação, nas estações do ano. As estações do ano, elas as quatro estações, elas podem ser muito bem associadas aos quatro evangelistas. Porque elas, cada uma com a sua peculiaridade, cada uma do seu jeito, elas anunciam ali as grandes coisas, os atributos de Deus. A gente podia pensar, por exemplo, no verão, como aquela estação, aquele evangelista, que anuncia com mais alegria, que anuncia com cores vibrantes, que anuncia a bondade de Deus. A gente poderia pensar, de outro lado, um segundo evangelho, como o próprio outono, que é quando, então, todo mundo parece que se junta numa cor só, é mais marrom, é anunciando ali a queda das folhas, elas já estão perdendo as cores. Então, o outono parece que Deus começa a pregar para mim e para vocês que não vai ser sempre desse jeito essa vida. Não vai ser sempre verão. Então a gente migra para a palavra mais dura. O evangelho mais duro, que é o inverno. Que é quando Deus realmente mata tudo. A neve cobre tudo e todos. Então a criação praticamente morre. E ela literalmente morre. Mas eis que faltaria o quarto evangelho, que é a primavera. Que é quando, mesmo depois do inverno, mesmo depois de toda essa morte, sequidão e frio, as árvores começam a ter folhas de novo, as flores começam a sair e os novos frutos virão. Fácil, então, perceber que a palavra, mais uma vez, tem razão quando Deus diz que as obras, a criação, anunciam as obras de Deus. O firmamento prega para a gente. Então, eis daqui as estações do ano, desembocando depois do inverno triste na primavera, que me fez facilmente lembrar da ressurreição de Jesus. Ele morreu. O inverno chegou. Mas ele ressuscitou. A primavera raiou uma vez mais. E é por isso que a gente está aqui, nesta manhã, para poder meditar na ressurreição de Cristo. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu chamaria ela assim: Jesus ressuscitou. E você? Jesus ressuscitou. E você? E para meditar nesse tema, dessa manhã, desse encontro aqui, mesmo que virtual com você, Eu queria te convidar para a gente abrir as escrituras no livro, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que é um capítulo grande, se eu não me engano, o maior do Novo Testamento, que é onde traz vários ensinamentos sobre a ressurreição. E a gente vai se debruçar em um deles aqui, apenas para poder refletir, eu não daria conta de expor tudo. Então, 1 Coríntios 15, a gente pode ler dois ou três, mas a gente vai estacionar em 1 Coríntios 15, no versículo 14. 1 Coríntios 15, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé, a vossa fé. Vamos orar uma vez mais? Quero te convidar para você fechar os seus olhos e a gente orar juntos. Meu Deus querido, Pai amado, eis o grande dia da tua ressurreição. É por isso que a gente se encontra aos domingos. O Senhor redefiniu a história, o Senhor mudou o estilo da nossa semana e a gente, no domingo, agora a gente para. É o primeiro dia, o dia em que o Senhor venceu a morte. E é por isso que a gente está aqui adorando. O Senhor mudou o jeito de adorar. A gente adora hoje, estamos aqui virtualmente como igreja te adorando, porque o Senhor verdadeiramente ressuscitou, louvado seja o Senhor. E porque vivo o Senhor está, a gente pede juntos, como igreja, para que o Senhor nos visite. E o Senhor, sendo Deus grande, inteiro, onipresente como é, o Senhor pode bem estar em qualquer lugar agora. Se essa minha mensagem pode chegar pela tecnologia a alguns lugares, eu pensei que o Senhor já chegou em todos os lugares. Então toca os corações, conversa com cada um de maneira peculiar a partir da meditação desta manhã. Pai, essa é a nossa oração sincera em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. Então eu queria dividir aqui, abordar com você, eu chamei aqui de três abordagens da ressurreição. Três abordagens da ressurreição. Uma primeira retórica, uma segunda histórica e uma terceira cósmica. Uma abordagem retórica, uma abordagem histórica e uma abordagem cósmica. Então, passando por essa primeira abordagem, que é a retórica, eu te convido a perceber que o versinho, ele está dizendo um jeito, um raciocínio, um jeito de Paulo conversar, que era muito comum na retórica, você tomar o lugar do seu interlocutor. Então, dentro dos supostos argumentos verdadeiros dele, você então seguir a linha de raciocínio dele para mostrar quão absurda é a sua linha de raciocínio. Então, por isso que ele começa dizendo: sim, então, Cristo não ressuscitou, vã é a nossa pregação, vã é a nossa fé. Eu falei que a gente poderia ler talvez um par de versinhos, ou talvez três, porque se a gente ler o versinho anterior e o versinho 17, então 1 Coríntios 15, 13, 14 e 17, eu vou ler eles juntos agora, para você entender essa estratégia retórica de Paulo. Ele diz: e se não há ressurreição dos mortos, verso 13, então Cristo não ressuscitou. Verso 14, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa pregação e a vossa fé. Versinho 17, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, nessa argumentação retórica, Paulo pega então esse suposto absurdo, que é a não ressurreição de Jesus, e começa a desconstruir esse raciocínio. Talvez como a gente quando é criança, se eu não me engano a Nanda fez isso quando criança, disse aos pais que ia embora de casa. Com pouca idade, ela falou: eu vou embora de casa. Então os pais deixam, talvez numa retórica pedagógica ali ao vivo, dizendo: então vai. E se eu não me engano, essa história diz que ela saiu pelo portão de casa e ela conseguiu ir longe demais para a idade dela, até o final da rua. Então ela, no raciocínio curto dela, ela pensou: quem vai me dar água? Quem vai me alimentar? E agora o que eu faço? Agora tem um homem estranho ali, eu estou com medo. Ou seja, deixa pensar, seguir esse raciocínio absurdo seu para ver onde vai dar. Então essa é a abordagem retórica da ressurreição que Paulo faz, te convidando e me convidando a pensar. Se a gente tira então essa peça mestra da pregação, da nossa fé, que é a ressurreição de Cristo, como que seria? Qual a importância disso? Eu me lembrei de uma história que eu ouvi do pai de um pastor chamado Joel Bick. O pai do pastor Joel Bick, ele era um construtor. E a gente conhece como um mestre de obra, talvez. E ele disse que, conversando com Joel Bick, depois de 40 anos de profissão, construindo casas, ele disse que nunca nenhum casal, nenhuma família ali debruçado na prancheta, falando aqui vai ser uma janela, aqui vai ter um quarto, aqui uma parede, vamos deixar o quintal livre aqui. Nunca ninguém perguntou para ele como construtor ou comentou ali como seria a fundação. De que tipo vai ser? Aonde que essa casa vai estar sustentada? A ressurreição de Cristo é esse fundamento que, se tirar, não tem casa, não tem quintal, não tem sua vida e minha vida. Pensar nesse raciocínio, então, retórico, de tirar a peça, a ressurreição de Cristo, desaba tudo. Não tem como a vida existir à parte da ressurreição de Cristo. Então, nessa abordagem retórica, quando Paulo, então, supõe que Cristo, então, não ressuscitou, ele diz, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Tudo cai. Qual que era o jeito de Paulo pregar? Como que Paulo pregava? Eu pensei um sermão de Paulo, porque agora o sermão de Paulo, então, a pregação dele, já não tem valor nenhum, é vã. Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, ele está dizendo, é vã a nossa pregação. O que que eu vou pregar? O assunto da minha pregação é vento, não vale mais nada. Como que Paulo pregava? Eu pensei um sermão de Paulo nas Escrituras, muito famoso, que você conhece, que é quando ele diz, em Atenas, ele fala, eu estou vendo que vocês têm deuses de todo tipo aqui, e tem ali um monumento ao Deus desconhecido. Então ele começa a pregar a gente que não conhecia o Evangelho, a pregação. Qual era o conteúdo da pregação de Paulo? Já que se não tem ressurreição, a pregação é vã. Ele diz assim, eu estou em Atos 17, a partir do versinho 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também o altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido, pois este que adorais, sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecido e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele, Atos 17, 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos, também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Deus não é como você pensa, como você quer. Se ele ressuscita, ele ressuscitou. Dorme com esse barulho. Atos 17, 20. Ora, não levou Deus em conta os tempos da sua, da minha, da nossa ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Este é o jeito que Paulo pregava. Atos 17, 31, ele encerra. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Queridos, a ressurreição, ela é tão visceral, ela é tão importante, ela é tão cardíaca na notícia da existência, que se você tirar, acabou. Acabou a pregação de Paulo. A ressurreição era assunto, foi assunto, quando os apóstolos, para substituir Judas, eles falaram lá no texto, que eu me lembro, eles falaram, a gente precisa encontrar alguém que andou e viu com Jesus e foi testemunha conosco da ressurreição. A ressurreição, ela é tão importante que quando Pedro e João estão pregando, eles estão presos porque estavam ensinando sobre a ressurreição dos mortos, diz a palavra. E depois de serem presos, não achando culpa neles, que libertam Pedro e João, eles saem fazendo o quê? Anunciando a ressurreição de Cristo e dos mortos. É visceral isso na pregação. E nesse assunto da pregação de Paulo, há quatro aspectos. Já que a pregação ficou vã, se Cristo não ressuscitou, a pregação é vã. O conteúdo que sempre Paulo prega e define a minha e a sua fé, ela é calçada em três aspectos de como a gente enxerga a vida através da Bíblia, que é a criação, a queda ou a perdição, a redenção e a glorificação. Esses quatro aspectos sempre estão nas pregações bíblicas de Paulo e de todo profeta, de todo texto bíblico. Você vê essa moldura, essa cosmovisão, esse jeito de encarar a vida. Você vê Paulo começando a pregar e ele fala, porque Deus fez todas as coisas, então a criação. Mais adiante ele fala que a gente precisa se arrepender, só se arrepende quem errou a nossa queda, a nossa perdição. Se arrepender e crer, a redenção vem por meio de quem? Por um varão, por Jesus. Para quê? Para uma justiça final, porque ele foi ressuscitado dentre os mortos e todos nós também. Está se abraçando aqui tudo o que a gente está meditando. A importância da ressurreição, que ela está no sermão de Paulo, e se ela cai, toda a pregação cai. Qual o conteúdo da pregação de Paulo? A criação, a queda ou perdição, a redenção e a glorificação. Se Jesus não ressuscitou, o primeiro ponto, a criação então não é como Deus diz, porque a pregação agora é vã. Não vale mais nada. Então não foi criado por Deus, não. Coisíssima nenhuma. Então como é que foi? Cadê os cientistas? Cadê a prova? Foi a explosão? Então como que a explosão juntou todo o aspecto de um planeta? Como que explodiu e todas as gotículas do universo que saíram de uma explosão, que é uma teoria, se juntaram dentro de um lugar e a pressão e a gravidade não tem ar lá fora, mas criou-se ar aqui dentro, um ar respirável, cheio de gases complexos, com estratosfera, atmosfera, tudo desenhado, foi se juntando certinho, a Terra foi se agarrando com quem é eterna, o magma lá no meio primeiro, e vem subindo as camadas do solo, até fazer chão e terra e montanhas, as águas se agruparam, o vento de algum lugar da explosão, o vento da explosão veio soprar os mares, mas então ele soprava só até algum lugar, até a praia. Então como que essa teoria da criação, se isso aqui não é verdade, se alguém não fez, com tanta delicadeza e criatividade, isso tudo, quem fez? Qual pregação então que é confiável? Já que Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã, que é a mais lógica de todo o planeta até hoje, porque toda outra voz advoga como teoria ou possibilidade, a gente advoga como verdade. Então, se nos aspectos da pregação de Paulo, se eu tiro a ressurreição, que Cristo ressuscitou, ele vive. Mas, então, sim, né, um argumento retórico, se Cristo não ressuscitou, toda a pregação cai. Então, não tem criação. A criação, você pensa aí. Como é que tudo surgiu? Do seu jeito. As milhares de estrelas, não esquece das galáxias, não esquece dos outros planetas, não esquece da órbita, não esquece do Sol, a explosão deve ter sido bem forte, para sobrar um Sol desse tamanho. Como é que criou tudo isso? Se a gente pula do primeiro aspecto, que é a criação, para a segunda, que é a perdição, eu não preciso te convencer que você é perdido, porque você bem sabe, mesmo quando todo mundo te aplaude, quão pecador você é, quão errado você é. Você sabe quando você está errado, você fez errado escondido, ainda que todo mundo está te aplaudindo, você sabe que você está enganando, hipócrita. Como que faz, então, com essa perdição interna? Essa culpa que você tem aí, que ainda que sua esposa está te aplaudindo, você sabe os pensamentos que você tem. Como que faz com essa culpa interna, que não dá para sair de você, mesmo quando está todo mundo achando que está tudo bem? Então, eu não preciso te convencer que há queda, que há perdição, que há culpa dentro da sua cabeça, do seu comportamento, nesta vida, que foi criada aí de algum jeito, que não é essa pregação, porque ela é vã, porque Cristo não ressuscitou. Se Cristo não ressuscitou, a pregação é vã, não foi criada desse jeito, então você está perdido. E se você está perdido, qual é a sua redenção então? Porque aqui conta que Cristo veio para mim e para você, perdido. Mas se você não quer a ressurreição, então você não quer a criação, você não aceita a perdição, mas ela está aí, dentro do seu colo, e você não aceita a redenção. Qual o seu jeito de se redimir? Quantas cestas básicas você tem que doar para aliviar sua mente? Quantas autoflagelações você vai ter que fazer para poder se livrar dessa culpa? Quanta filantropia você vai ter que fazer? Vai ter que adotar quantas crianças para poder ficar livre dessa culpa? Como é que você vai encontrar essa redenção? Você vai doar todos os seus bens e morar sozinho, debaixo de uma caverna? Como que redenção que a gente encontra? Está todo mundo buscando isso há séculos. Outros caminhos e não tem outro jeito de redenção. Mas essa pregação é vã. Então não tem Cristo para você, para te redimir dos seus pecados, você continua nos seus pecados. Por quê? Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa pregação. Eu encerro no último aspecto dessa retórica de Paulo, te fazendo raciocinar em cadeia quão absurdo é Cristo, então, não ter ressurgido dentre os mortos. A glorificação. A sua vida, então, não tem pós-vida. Não tem depois da cova. Não tem depois da morte. Então, querido, a sua vida é comer, beber e morrer. Não precisa andar em retidão de vida. Não haverá um julgamento. Não tem justiça. Não existe, então, um moro celestial para bater um martelo, para mandar bandido para a cadeia. Porque a vida é isso, cara. Então só vai vivendo. Para que prestar conta? Para que andar na linha? Come, bebe e morre. Porque não tem glorificação. Não tem ressurreição dos mortos. Por quê? Se Cristo não ressuscitou, que foi o primeiro, as primícias, ninguém vai ressuscitar. A nossa pregação, então, é vã. Não tem o que fazer. Queridos, esse é o raciocínio retórico que Paulo faz sobre a importância, a relevância de Cristo estar vivo, ressurreto. Ele traz sentido à minha e à sua vida. Esse papo de Deus aqui nesse texto é uma conversa com crentes, não é uma conversa com descrentes. É a primeira carta aos Coríntios, uma igreja de crentes que estavam titubeando. A gente crê na criação, a gente crê em Jesus, a gente crê na redenção, mas na ressurreição, os crentes estavam aqui. E Paulo falou assim: se não crê na ressurreição, ó crente, não crê em nada, porque toda pregação é vã. Sabe quando que os não crentes vão crer em você, quando você pregar? Quando você passar a crer em todo o Evangelho, inclusive na ressurreição dos mortos. Inclusive na ressurreição dos mortos. Se você crer, talvez na sua boca os não crentes passarão a crer. Nós somos filhos de Deus. Nós somos criaturas dessa imagem. Foi Ele que nos criou. Essa pregação não é vã. Ela é verdadeira. Ele criou. Nós caímos. Ele redimiu. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Eu me lembro daquele episódio em que alguém aborda o Senhor Jesus e fala: é lícito pagar imposto? E então Jesus fala: pega a moeda, me traz uma moeda. Então traz uma moeda para ele, e ele fala: que imagem que está aí nessa moeda? A de César. Então ele diz aquela frase célebre: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O texto parou, mas eu, como talvez você como eu, pensa: mas e a próxima pergunta? E o que é de Deus? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus? Talvez Jesus olharia para mim e para você, como para aquele rapaz, e diria: me traz você, olha para você, que imagem que você traz? Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Foi Ele que te fez. Essa vida só tem sentido por causa dEle. Ele criou isso tudo. Nós caímos. Ele mandou o Filho dEle por sua causa. Se só tivesse você no mundo, Ele mandaria Jesus do mesmo jeito. Porque o jeito de salvar é com Cristo. E Ele, vencendo a morte, Ele vence os nossos pecados e nos justifica diante de Deus. A vida após a morte, nós ressuscitaremos com Ele. É essa a notícia do Evangelho. Essa pregação, então, não é vã. Porque, de fato, Cristo ressuscitou. O que nos leva, então, para o nosso nossa segunda abordagem, que é não mais essa abordagem retórica, mas a abordagem histórica. E aí eu pensei aqui um versinho dessa grande porção, que é 1 Coríntios 20, que diz: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias, o primeiro dos que dormem, dos que já morreram. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Queridos, nessa segunda abordagem, sobre essa gloriosa ressurreição, Cristo ressuscitou e você, é a minha pergunta. A ressurreição de Cristo, ela é um fato histórico. Você não rasga, não briga com o seu livro de história. Você não fica de mal do seu professor de história quando ele te fala história. Cristo ressuscitou. Dorme com esse barulho. Eu me lembro de uma história de Sherlock Holmes e o seu parceiro Watson, que eles foram para um acampamento desses de barraca, fazer lá um experimento, e eles estavam na barraca, dormindo à noite, e de repente o Sherlock Holmes acorda o Watson e mostra o céu para o Watson, um céu extremamente estrelado, e pergunta: Watson, Watson, o que é que você vê? Aí o Watson, daquele jeito deles dois lá, ele fala: astronomicamente, eu vejo que existem várias estrelas e podem existir tantas e tantas galáxias no céu. Aí ele diz: meteorologicamente, me parece que amanhã será um lindo dia de sol. Logicamente, me parece que são 3 ou 4 da manhã. Teologicamente, uau, nós somos uma pequena partícula da grande criação de Deus. Pessoalmente, que céu maravilhoso, senhor Holmes. E o senhor, o que o senhor vê? Então Holmes vira para Watson e diz: é elementar, meu caro Watson. Nossa barraca foi roubada. Muitas vezes, queridos, a gente prefere todo um raciocínio cheio de palavras e abordagens complicadas sobre algo que, na verdade, tem que ser simples como foi, por mais glorioso que tenha sido. Não foi roubado o corpo, não foi camuflado o corpo, não andou um fantasma pelo mundo. Cristo ressuscitou. Simples assim. Se historicamente, eu estou te pedindo para você acompanhar nisso, a gente pode fazer o caminho de trás para frente da história. Por que que, lendo a Bíblia como um livro histórico, que é um documento histórico, que está aí, vencendo gerações, e o testemunho de outros, a gente consegue ver, então, que pelo menos, historicamente, houve um dia em que um rapaz chamado Jesus nasceu. Jesus nasceu em um específico lugar, numa vila, em uma família, deixando à parte o modo milagroso com que ele foi concebido, mas Jesus nasceu, é fato. Viram esse menino andando. Ele nasceu, ele andou nas ruas da cidade que viveu. Jesus nasceu. É fato, viram, os documentos mostram que esse menino, por nome Jesus, que nasceu naquele lugar do planeta, não só nasceu, mas ele cresceu. Viram ele crescendo em estatura, sabedoria e graça. Deixa a parte a graça. Em sabedoria, em estatura, que seja. Ele foi em igrejinhas, ele foi numa igreja um dia e conversou com homens daquela igreja e debateu e ensinou. Então ele cresceu, Jesus nasceu, Jesus cresceu. E é fato, esse então mais fato de todos os outros, que Jesus morreu. O planeta sabe que um dia Jesus foi morto. Foi muito público. Está escrito aqui nesse livro histórico, nesse sermão que Paulo pregou lá em Atenas, ele dizendo que, para vergonha de todos, houve um homem sem culpa que foi crucificado. Jesus morreu, não houve dúvida, ele foi enterrado. Não houve dúvida, não jogaram ele. Há uma linha de estudos que diz que tem um nome de um lugar próximo a Jerusalém, aonde, como se fosse o grande lixão de Jerusalém, aonde o verme não parava de comer, porque iam jogando lixos e os corpos dos mortos, um lugar onde ficava um fogo sempre aceso e os corpos naquele lugar. O lugar de Jesus, lascado como foi considerado pelo povo, era ser jogado lá. Mas a Escritura vai se provando, dizendo que ele foi enterrado entre os ricos. Um rico tem uma cova dentro de uma pedra e fala: me dá o corpo dele. Ele foi, historicamente, nasceu, cresceu, morreu e foi enterrado dentro de uma tumba. Não foi sumido dentro daqueles vermes e aquele fogo próximo a Jerusalém. Historicamente, isso tudo foi acontecendo. Mas parece que, historicamente, a história, na hora que fala da ressurreição desse menino Jesus, que virou homem, que fez tudo o que fez, a parte dos milagres que tenha feito, que só fosse isso, na hora que ele ressuscita, a história engasga. A história fala: não. Como assim ressuscitou? Então, pensando historicamente, Eu estou tentando botar a parte, é difícil para mim e para você, a parte tudo espiritual, brilhante, milagroso que tem na vida de Jesus. Historicamente, a vida dele vem sendo computada na história, até que na hora que fala que ele ressurgiu, não! Ressurgiu, não! Dava gastura ouvir sobre isso. Quando Paulo pregava, falava sobre isso, a gente escuta depois, ressurreição dos mortos, mas historicamente, houve um homem, o primeiro homem, que venceu a tumba, ele ressuscitou. O que, que a gente faz disso? Leva para o tribunal. Leva para o tribunal. Não é assim que a gente pensa? A nossa linha lógica e racional? Leva para o tribunal. O que, que faz no tribunal? Mostra os documentos. Então deve ter um mundo de papel, como a própria Bíblia, dizendo que ele ressuscitou. Mas chama as pessoas. Estou te convidando a ir ao tribunal da época. E 1 Coríntios 15 apresenta essas pessoas. O que, que a gente faz num tribunal? Chama os documentos e as pessoas, provas documentais, provas pessoais. Tem alguma testemunha de que esse homem Jesus ressuscitou? Pedro, eu sou a primeira testemunha. Cefas, vem cá. Cefas, ele apareceu para você? Meritíssimo. Eu era discípulo das conversas dele. Eu vi várias coisas acontecerem que para mim não eram mágica. Eu criei em tudo que ele falava. Eu titubeei várias vezes, porque não é fácil. Foi muito antagônico viver no mundo seguindo ele, quando tudo pressionava ao contrário. Eu cheguei a negá-lo por 3 vezes, mas eu me rendi. Depois que ele morre, eu confesso ao Senhor que eu voltei a pescar. Quando eu estou pescando, quem apareceu? Ele! Não fantasma, ele! O próprio Jesus, ele apareceu para mim. Eu vi ele em carne e osso. Jesus ressuscitou, Meritíssimo. Eu vi. Sério, Cefas, eu não posso mentir, quem sabe botando a mão na Bíblia da época e dizendo, eu só vou dizer a verdade, somente a verdade. Cefas, é esse o seu testemunho, você assina embaixo. Eu vi Jesus, diz o texto que Jesus apareceu para Cefas. Não satisfeito, talvez o tribunal perguntaria para sua mente que está acusando a não ressurreição de Jesus, quem mais? Seria outra testemunha? Então agora, o nosso advogado de defesa, quem sabe o próprio Deus, chama 12. Os 12 discípulos, de uma vez, porque diz o texto que depois ele apareceu aos 12. Chama os 12 aqui, botaram os 12 no tribunal e falei, vocês, ele apareceu para a gente e disse, paz seja convosco. Nós vimos, nós ouvimos. Meritíssimo, ele comeu com a gente. Foi chocante, mas é verdade. Esse Jesus ressuscitou. Provas históricas, gente que viu, não só conversa, não só Cefas, mas 12, agora juntos, falando. Quem sabe ali se levantasse Tomé e falasse, eu não estava, eu não vi, eu só acredito se eu ver, se eu tocar na mão dele. A janela de tempo passa e ele é mais uma testemunha. Chama Tomé, que depois teve um encontro com o próprio Jesus, os documentos dizem, e eu creio, os documentos dizem que quando ele viu, Jesus falou para ele, os outros creram sem ver. Mas você só quando vê, né, que está crendo. Você quer vir tocar? O texto não diz que Tomé tocou. Ele falou, queria vir tocar. O texto não diz que ele tocou. Mas é fato que ele viu, Jesus tem esse diálogo, Jesus apareceu a Tomé e falou, você quer vir tocar? E ele disse lá, meu Senhor e meu Deus, eu acho que ele caiu no chão na hora. Eu acho que ele não tocou. Ele viu e falou, idiota, Jesus ressuscitou. Vamos trazer Tomé aqui. A gente poderia trazer, quem sabe, os 2 discípulos no caminho de Emaús, eu não sei o nome deles, os textos históricos não contam, mas 2 homens que andaram e de repente viram o próprio Senhor Jesus e comeram um pãozinho com eles. E falaram, o coração não ardia a hora que ele ia falando aquelas histórias, porque parecia ele ressuscitou e saíram falando para os outros. Se isso tudo não te bastar, nós vamos lotar o tribunal aqui agora e vamos chamar, como o texto chamou aqui, 500 pessoas viram ao mesmo tempo. Está escrito no texto histórico que mais de 500 pessoas viram ele ressurreto ao mesmo tempo. Queridos, Jesus ressuscitou historicamente. E pasme, a prova disso não é a tumba vazia. Eu volto para o texto agora espiritual, para mim, para você, não só histórico. A prova de que Cristo ressuscitou não é uma tumba vazia. Tumba vazia é fácil fazer e maquiar. A prova que Jesus ressuscitou é a palavra. Não é uma tumba vazia que prova que meu Redentor vive. É a palavra dele desde Jó, dizendo, eu sei que o Redentor vive. É a palavra dizendo desde Gênesis que a serpente iria mordiscar o pé do meu Salvador, mas não iria vencer, que então ele realmente foi morto, ele realmente foi crucificado, ele foi realmente derrubado, mas 3 dias depois, hoje, por isso adoramos ao domingo, Jesus historicamente ressuscitou. E toda a palavra, toda a pregação dos apóstolos, tudo que vai sendo dito, é dito que ele ressuscitou. Ele não deixou prova suficiente para mim e para você, já conversando historicamente aos crentes? Ele não tinha poder para ressuscitar? Ele não ressuscitou Lázaro? Ele não ressuscitou a filha de Jairo? Ele não ressuscitou o filho da viúva de Naim? Ele mostrou que isso era possível. E ele, então, o primeiro, nessa ressurreição plena, ressuscitou de fato. Os americanos têm um jeito de dizer e celebrar a Páscoa nos jantares de hoje à noite, dizendo, como se fosse um brado, quando eles brindam na ceia de Páscoa, dizendo, ele ressuscitou. E a turma responde, verdadeiramente ressuscitou, porque Jesus ressuscitou. É só por causa disso que esse elo, então, que supostamente não estava na abordagem retórica, mas historicamente foi colocado no lugar, ele ressuscitou, de fato, isso traz de volta sentido para a minha e para a sua vida. Porque olha que interessante como que termina todo o ciclo de argumentação de 1 Coríntios 15. Um capítulo longo, como a gente conversou aqui, ele termina no versículo 58 dizendo o seguinte. Depois de ter explicado várias coisas sobre a ressurreição, não só de Cristo, mas a nossa, ele termina dizendo, portanto, meus amados irmãos, conversa de crente, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Como que então o texto termina? Termina me encorajando e te encorajando a viver esta vida que não é só comer, beber e morrer. Se gasta, trabalha. Você está enclausurado hoje nesses dias, continua sendo crente preso. Paulo e Silas foram crentes presos. Sempre presos, sempre crentes. Eu não sei que situação você está vivendo. Continua crente, firme, inabalável, porque Cristo ressuscitou a nossa vida, o nosso trabalho no Senhor. Não é vão. Eu gravar uma mensagem como essa numa igreja vazia, não é vão. Porque Cristo verdadeiramente ressuscitou. Historicamente, para dar sentido à minha vida e à sua vida, bota a ressurreição de volta no lugar, porque retoricamente tirá-la foi um absurdo, uma ignorância do meu coração e do seu ou daqueles que negam a ressurreição. Volta ela e deixa, porque a vida funciona é com a ressurreição de Cristo no lugar dela. Queridos, a gente precisa encerrar essa última abordagem, então a gente passou pela abordagem retórica, uma abordagem histórica, e a última, eu quero ver se você concorda com o meu raciocínio aqui, que é uma abordagem cósmica, que vem de cosmos, que vem de tudo, porque o texto nos diz, eu separei aqui 2 Pedro 3,13, que diz que nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Então há uma promessa, porque Cristo ressuscitou, de fato, a nossa pregação não é vã, e a nossa fé também não é vã, então a gente crê que haverá, na nossa ressurreição, na ressurreição de todos, um novo tempo cósmico, novos céus, nova terra, tudo vai ser resgatado, então, de uma vez por todas. É 1 Coríntios 15, 23, que diz que então, e a minha pergunta começa a desembocar na resposta, Cristo ressuscitou, e você? Nessa abordagem cósmica, o texto nos diz, em 1 Coríntios 15, 23, um outro versinho, próximo a essa passagem, diz, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que estão de Cristo na sua vinda. Queridos, não só Cristo ressuscitou. Como diz o texto, ele foi as primícias, o primeiro de todos os que dormem. Ele primeiro, então eu e você, crentes. Todos os crentes ressuscitarão. Por isso que agora, quando eu jogo a ressurreição no seu colo e falo que você vai sim, Senhor, e você vai sim, Senhora, ressuscitar, por isso você agora entrou nos sapatos dos coríntios e falou, sério? Por isso talvez os coríntios duvidavam. Então veio Deus e falou assim, se Cristo não ressuscitou, vã, cai todo o resto, puxa o tampão, tire a rolha da pia cósmica e tudo vai ser sugado. Perde tudo o sentido. Mas então agora eu estou dizendo, porque o texto me garante, que você vai ressuscitar. Porque Cristo ressuscitou, tudo vai ser renovado, deixando à parte novos céus e novas terras, eu estou vindo para você. Você vai ressuscitar. Carlitos, eu vou ressuscitar? Vai! Corpo e alma. Porque alma, a razão explica. Os gregos já acreditavam que a alma era imortal. Mas o corpo, a revelação explica. Ela diz que nós, você, com a sua identidade, ressuscitará, porque Cristo ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, hoje celebramos, e você também, nós também, iremos ressuscitar com Ele. Carlitos, o corpo vai estar nesse novo tempo? Nessa ressurreição? Eu creio que vai. Porque não tem lógica em Gênesis, Deus ir criando todas as coisas, cria a mim, a você, a humanidade, e diz que tudo era bom. Então ele se encerra dizendo que tudo era muito bom para ele jogar no fogo e no verme, no mato, desprezar o que ele criou como muito bom. Que valor que tem uma criação de Deus? Se ele me criou e te criou e ele fez corpo, iria desprezar então ele no final o corpo que ele criou? O corpo que ele, quando diz que ele é o cabeça do corpo, que diz que então o corpo é dele e não é meu, uma coisa dele, ele então nessa ressurreição dos mortos, ele desprezaria o meu, o seu corpo? Eu creio que não. Eu creio que na ressurreição, eu e você ressuscitaremos em corpo e em alma. Como que é isso, Carlitos? Também em 1 Coríntios aqui, 15, ele vai explicando um dos exemplos que Deus usa aqui, sempre muito didático, sempre muito brilhante. Deus fala comigo, com você, talvez dando o exemplo de uma semente. E eu, do estado que sou e gostando como gosto, eu posso pensar na semente de um milho. A semente de um milho é só uma semente. Se eu apagasse da sua memória tudo que você conhece por semente, e eu te dissesse que uma semente, afundada na terra, depois de um tempo, com um banho da água de Deus, plantada no chão de Deus, do jeito de Deus, vai virar uma espiga com muitos grãos de milho, talvez você dissesse, ah, sério. É porque você conhece, e esse é o exemplo que Deus usa no texto. Ele diz, se você pegar uma semente e enfiar ela no solo, espera enquanto ela dorme. Ela está guardada. Que então, na linha histórica do tempo, haverá um dia que então vai ressurgir um broto, uma planta, as flores, a espiga e os grãos. Aquele grão virou essa planta que você vê hoje. Essa é a notícia da minha e da sua ressurreição. Como que vai ser isso, Carlitos? Eu não sei em detalhe. Eu sei como Deus explica e promete. Ressuscitaremos. Como? Eu vou saber que milho é milho, saberá. Porque daquele grão de milho virou aquele outro corpo. Agora não corruptível daquele jeito, com esse glamour incorruptível? É. Mas era o grão e virou isso? Isso. Você consegue perceber o milho no grão? Consigo. Era o milho. Mas não é mais o milho? Não é. Virou a planta. Mas veio do milho? Veio. Você vive uma vida inteira. Você é plantado dentro de uma cova. Você morre. Para o mundo, sem Deus é o fim, mas você está guardado. É o forno de Deus para aquele grande dia, quando Ele então vai te ressurgir e me ressurgir com uma nova forma. Ressuscitamos com Ele, porque Ele foi o primeiro. Uau! Mas a gente vai ter uma identidade? Eu creio que sim, porque milho é milho, ele não é trigo. Trigos são trigos. Os milhos serão milhos, o centeio será centeio. A gente se percebe como uma criança, quando é bebê, tem identidades e feições de bebê, mas quando velho, você nota que é a mesma criança. Você vê uma foto e uau, é você aqui, eu te reconheci na foto. Um corpo diferente. Na nossa vida aqui, em decadência. De fofinho rechonchudo, até enrugado e morto, seco. Mas para a glória, você é plantado como uma semente corrupta. Então, finalmente, você brota na ressurreição incorruptível, com um novo formato, melhor do que foi no Éden. Melhor do que foi no Éden. Nós não voltaremos ao Éden. Novos céus e nova terra, na ressurreição, é uma situação melhor, muito melhor. No Éden, Adão podia pecar, pecou, e o salário do pecado foi a morte. Nos novos céus e nova terra, na nossa ressurreição, melhor, porque no céu não tem cova, no céu não tem cemitério. Lá você não pode mais pecar, acabou o choro, não tem mais nada, nem dor, nem tristeza, nada. Então, a situação melhor, muito melhor. Queridos, eu poderia terminar falando só com crentes. Os crentes ressuscitarão também. Mas eu chamei essa terceira abordagem de cósmica, e eu tomo sua atenção por mais alguns minutos, porque os ímpios, os não crentes, ressuscitarão. Corpo e alma. Não acredito. Rasga a palavra. Mateus capítulo 5, verso 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Os ímpios, gente sem Deus, ressuscitará. Se eu e você, para uma ressurreição gloriosa, intimidade plena, delícias com Deus, você, que está longe de Deus, vai ressuscitar. Nós louvamos aqui, todo joelho confessará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Os ímpios ressuscitarão em corpo e alma de igual sorte. Mateus 10, 28 diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não crentes, não cristãos, ímpios, também injustos, ressuscitarão no último dia. Assim como Jesus ressuscitou, ela é cósmica, porque todos ressuscitarão, inclusive os ímpios. E aqui, se eu entrar na história dos ímpios, e se eu passo pela sua história, como crente também, quando peca, a tristeza é grande demais, porque a imagem que me vem é de uma mulher, quem sabe, frisando os cabelos, fazendo ali, quem sabe, caracóis gordinhos, ondulados, ou quem sabe alongando seus cabelos e fazendo uma escova linda, ou quem sabe um penteado, um coque, uma coisa para casamento, tantos anos, tanto shampoo, tanto condicionador, tanto tratamento, tantas coisas gasta na beleza de um cabelo que está sendo preparado para Satanás puxar e te arrastar pelo inferno com dor infinita. Ficar te arrastando pelo cabelo no inferno. Porque diz a palavra de Deus que no inferno você sofre, sofre e não é consumida. Você sofre, sofre e não acaba. Você grita, grita e não tem fim. Todo o cabelo, todo o penteado, toda a escova, todo o condicionador, tudo que você gastou uma vida inteira preparada para Satanás arrancar seus cabelos puxando. Quanto de maquiagem, quanto tempo gastando as suas maquiagens, pesquisando e comprando essas coisas no seu rosto e cuidando de você, homens e mulheres, cuidando de si, um rosto que vai levar dúzias infinitas de tapas da cara, de Satanás na própria cara. Apanhando, apanhando, chorando, sofrendo e continuar doendo, doendo e não ter para quem gritar, a não ser para o próprio Satanás. Que cada grito serve de estímulo para continuar te batendo. Quanto tempo gasto torneando, fazendo dieta, cuidando de um corpo que como um gado é engordado para ir para o abate, você está preparando e gastando todo o seu corpo, porque ressuscitaremos em corpo e alma, inteiros, e quem não tem Deus para sofrer eternamente, você está engordando e preparando o seu corpo para o abate como gado é engordado para ir para o abate. Você prepara o seu corpo, você define o seu abdômen, você desenha os seus músculos, você cuida de cabelo e tudo para ser mastigado pelos dentes do inferno. Isso é o que me garante a palavra de Deus. Ela é cósmica, estudar a ressurreição de Cristo, ela traz esse sentido à vida, me coloca historicamente nessa vida com sentido e com propósito, me traz esperança, porque eu ressuscitarei, mas traz uma conversa séria para você que não é de Deus. Você está preparando, desenhando toda a sua vida para um pós-morte que haverá, só o tempo dirá a você, para você, então, viver esse sofrimento. E eu quero encerrar contando uma história do pastor Joel Bick, que eu ouvi certa vez, que ele conta de um garoto, um pequeno pastor de ovelhas, que estava num lugar que era, ele pastoreava o seu rebanho de ovelhas, próximo a um grande abismo, muito grande, um vale muito grande, e em cima no vale passava uma estrada, um trilho de trem, e ele, os pastores, como vocês sabem, eles ficam sempre com o rebanho, essa é inclusive a ilustração que Deus se identifica, né, como nosso pastor, ele está sempre com o rebanho, protegendo dos ataques. Esse menino então dormiu ali com o rebanho, e naquela noite houve uma tempestade muito forte que passou por aquele vale, por aquele abismo, e os trilhos do trem que cruzava de uma ponta do vale a outra, naquele abismo muito grande, foram quebrados, então o caminho foi interrompido, não tinha trilho do trem, e era logo após uma curva, esse vale, esse abismo. Então o pastorzinho de ovelhas começou a ouvir o barulho do trem que vinha naqueles trilhos, então cairia no abismo, porque não tinha nenhum aviso, nada, era depois de uma curva, nada poderia salvá-lo. Então ele sobe todo aquele penhasco, deixa as ovelhas, corre lá em cima para poder ver se avisava, e já avistando o trem ao longe, ele começa a dizer, para, e o trem, com índole de que sai da frente, uma criança ali parada, eu não vou parar, buzinando e dizendo, sai da frente, ele para. Diz a história que esse menino, vendo que o maquinista não ia parar, ele então se deita no trilho do trem, em cima do trilho do trem. E ao se deitar, o maquinista deve ter pensado, o que está acontecendo? E começa a engatar ali os freios do trem para poder fazer aquela frenagem brusca, mas não, então, atropelar o menino. Ele não dá conta, infelizmente, de parar o trem. Então, ele passa por cima daquele garoto, mas ele consegue frear antes de chegar no abismo. Menino morto, trem parado. Os hóspedes que estavam dormindo foram acordados pelaquela freagem brusca, veio um trem parado, começam a descer, as pessoas descem e olham o menino morto, ninguém fala nada, até que um senhor olha para aquele menino morto e fala, ele nos salvou. Essa é a história do Evangelho. Um menino desprezado, uma história que parece louca, ele te salvou, ele me salvou, ele venceu a morte para que eu e você, a gente tenha vida. Vamos orar? Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor por ter vida, vida inteira, vida plena, para que mesmo longe, nós, como igreja, juntos, neste domingo, celebramos a tua vitória. A morte não tinha, então, cadeados fortes demais, correntes grossas demais, grades altas demais, para conseguir detê-lo. O Senhor ressuscitou, louvado seja o Senhor, o Senhor venceu a morte, por isso nossa Páscoa se chama Feliz Páscoa. Nós temos felicidade e alegria porque o Senhor ressuscitou. Louvado seja o Senhor que traz sentido à celebração desse dia, Deus. Obrigado pela tua boa palavra, forte palavra, como sempre. O Senhor não gasta argumento, mas sempre tão direto, tão específico, tão prudente, sem deixar de nos contar tudo o que a gente precisa ouvir, Deus. Que essa palavra que esquenta primeiro, faz arder os nossos corações, seja usada como combustível pelo Senhor, para que leve as nossas vidas a contar as pessoas do trem, que elas irão morrer. Usa a minha e a nossa vida, Pai, para que a gente anuncie ao planeta, cosmicamente, que há salvação em Cristo Jesus e que Ele verdadeiramente ressuscitou. Louvado seja o Senhor por essa celebração desse dia, por a gente poder celebrar o Senhor, que é o motivo da nossa vitória, é o assunto da nossa história e é o que faz a gente ter vida em vitória. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.